solo Salvador com 940. Dois Salvador com 940. 940, prossiga. Para solicitar autorização é no solo 219? É o 211 agora, o 211. Ah, 211, sim, sim. Oi, 24, boa noite, aciona a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 2 mil pés, Senegal no 04. Chegada Mari até 2 mil pés, com no 04, voo no 824. Próximo ao ponto de espera, 259 autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 8 nãs. Livre decolar. Alfa Golf X-Ray, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 3, ou pés, que é negar no 0, no 4. É 259, decola os 10, controle 208. 208, boa, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, Channel 6259, no prefeito da Leda, na disputa. Channel 6259, boa noite, contato radar, bol 360, direto Leda. Direto Leda, Channel 6250. 1984, autorizado, final ILS. Autorizado, final de ILS, ligou no 884. Erro no 273, pode parar? 273 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, Venturo 2-0 graus, 1-0 mais. 2 alinhar e decolar, pista 1-0, vou no 273. Três, decola aos 1-4, controle 208. 208, obrigado. Controle com 1-2-7-3, boa noite. 73, boa noite, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL, 273. Tony, o CNA 6259, autorizaria a Prodbit da presença? 6259, chame agora o centro 1251. 1251, mais um móvel. Salvador, boa noite, ao gol 1567, está próximo, pode esperar. Autorizado, alinhado decolar, 100 graus, 102. A linha decola no 567. Interceptando o ILS, o gol no 884. 884 completa a aproximação, torre 1 no 862. 286, boa noite. Oscar Golf X-Ray, dessa para 2010, autorizado final ILS. Dessa para 2014, autorizado final ILS, não certo com Oscar Golf. Oscar Golf X-Ray, dessa para 2010, Salvador, boa noite. Gol 1884, estabilizado no ILS. 7884, já avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, o informe, o glide opera normalmente? Afirmativo, não tem reporte de nenhum problema, tá sem receber? Não, é, a gente viu que havia um notam aí da inoperância do glide, isso aí. Excelente, é um princípio de operação normal, que aguarda a direção de pouso. 567, decola os 2-1 no controle 2-0, decimal 8. 08, 5-7. 884, cheque trem livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Baixo travado, livre pouso, gol no 88. Sete três, chame Recife, 1251. 251, secundária com a primária? 251 a primária, secundária 13325. 884, são os 24, livre direito, 129, correção 21, no solo. É 121? 121, no decimal 1. 121, Oscar Golf X-Ray, continua a aproximação, reporte 3, checado final 1-0, vai pousar 1-0 ou 1-7? Vai para 190. Ok, Sente. Qual parte que o pouso vai estacionar após o pouso? Parte 3. Ok, Sente. Cheque o trem autorizado. Pouso, junto 100 graus, 8 horas. Trem checado. O Oscar Gomes foi vendido o pouso. Sente, manter a posição. Manterá. Escadão Kilo está em contato radar para sua posição coral, mantém a presente pro nível 110 na escuta. Golno 567, chame Recife 1260. Mantenha. T3897 autorizado, alinhar e mantém 1-0. Alinhar e mantém 1-0, T3897. Acho que eu vou fazer esse o solo aos 29, livre à direita, 129 só, 121 no solo, 121 decimal 1. 121 no solo, acho que agora vai ser. taxa livre de decolagem 120 graus, 10 mais. Aline Colota, 3897. Salvador, o gol 940, boa noite, no ponto de espera pronto. Seis autorizado, Alê, mantém o no 0, 940. Ali mantém o 940. Nove sete, decolas 3-1, controle 120, decima 8. 3897, boa noite, contato radar, bola 340, direto Leda. Parou. 340, direto Leda, tá? 3897. Salvador, muito boa noite, WebJet 6728. 6728, boa noite, acione identificação. Oi, direto posição Duna, desce 2000 pés, que negar 1094. Duna, 2000, 1094, muito obrigado. 0 de decolagem, vento 100 graus, 89. Livre decolagem, gol 940. Salvador, boa noite, 6728.